Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos reunidos em torno dessa valiosa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, edição de número 357. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários. Lembrando que nós estamos transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, lembre-se também de se inscrever no canal da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E se você nos acompanha pelo Facebook, também lembre-se de curtir a página da União Rádio Web. E também, olha, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode mandar a sua pergunta e durante o programa a gente vai tentar respondê-la, ou se não, nós nos comprometemos a trazer a resposta na próxima edição. Além de se inscrever no YouTube, também é importante, viu? Importante mesmo que você marque o sininho para que você receba as notificações. Nem sempre o YouTube vai mostrar para você, vai entregar, né, até o seu dispositivo os vídeos atualizados do canal da USE Piracicaba, mas se você marcar o sininho para receber as notificações, assim sempre com meia hora de antecedência da publicação de um novo vídeo, de uma nova edição do programa Visão Espírita, você será notificado aí no seu dispositivo, no seu smartphone, se você nos assiste pelo smartphone ou no seu computador. Muito bem, na noite de hoje nós temos a alegria de receber esse grande companheiro, trabalhador também, né, que participa lá dos trabalhos da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal aqui de Piracicaba, que também é palestrante em Piracicaba, em toda a região. É com grande alegria que nós convidamos para participar da conversa o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, o pessoal aí que nos acompanha. Mais um dia muito legal que nós podemos passar essa noite, esses breves minutos, a pensar em coisas importantes para a nossa alma e para a nossa vida. Muito agradecido a todos vocês que estão aí conosco. Sem dúvida alguma, nossa gratidão. Nós estamos aqui por vocês. Então, olha, já mandando um abraço para a amiga Glauci Cones, que já passou por aqui, a Eurideia da Assunção, né, dando boa noite aqui, o Francisco Moretti, que sempre nos acompanha. Um abraço, Francisco. A nossa querida companheira Deise Cassaniga, boa noite, Deise, que bom ter você conosco. A Beth Lopes, boa noite, Regina Arruda e todo mundo que permite que nós adentremos os seus lares para que juntos possamos aprender um pouco mais. Eu tenho aqui alguns recados rápidos, Rogério. Né, você sabe, Rogério, você já está cadastrado, né? Você se cadastrou no telefone da USE para receber Sim, também as já estou recebendo. notificações, né? Ó, que legal. Então é assim, se você que está aí na sua casa ainda não se cadastrou, mande uma mensagem para o número 98877-8022. Eu vou repetir, 98877-8022. Nós prometemos que não vamos mandar muitas mensagens de manhã, à tarde, à noite. É só, não é um grupo, tá bom? É uma lista de transmissão. Nós só vamos mandar para você mensagens relacionadas ao movimento espírita, ou assim, ofertas e promoções da livraria Allan Kardec. Por exemplo, nós temos uma promoção, né, Rogério, agora válida para o mês de fevereiro, muito interessante, que é a obra Mediunidade dos Santos. Essa obra, Rogério, ela entrou no Clube do Livro, não foi? Alguns meses atrás? E por quanto Correto. no Clube do Livro ela saiu para o associado? Do Clube do Livro. O valor do Clube do Livro eram R$ 24. Ah, então, com R$ 24, a pessoa participa do Clube do Livro e ela pode, então, adquirir um livro nesse valor especial. Exatamente. São livros que constituem-se na modalidade de romance e de estudo. Todos os meses nós temos duas obras muito legais que podem ser conferidas também no portal da USE, que é muito bacana para a gente poder acessar e verificar quais livros serão. Eu também dou um pequeno spoiler que nós teremos muito boas obras aí nos próximos meses, que já estão engatilhadas também. Então, para aquele que está acompanhando a gente aqui, que gosta de de ler e adquirir obras de boa qualidade, de um preço baixo, eu sugiro que acompanhe o portal lá para ver quais são as obras que sairão. Oh, que legal, fiquei curioso agora, hein, Rogério? Isso aí. Oh, e tem mais, olha, ainda nós fazemos spoiler, não é spoiler, né? Mas é uma pré-avaliação. A nossa Sim. querida companheira que está aqui conosco também, com certa frequência, a Marina Jevartoski, é responsável por fazer uma pequena resenha dos livros, não é isso? Então ela lê, olha o cuidado que a USE tem com você, veja bem. Então o livro é lido com antecedência, e a Marina faz uma análise, né, do que ela achou do livro, do contexto, e faz essa resenha, e nós publicamos lá no portal da USE também, todos os meses. Então, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se nesse telefone para você receber essas informações. E esse livro que estava no Clube do Livro, né, que é Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, não é isso? Esse isso. mês vai sair em promoção, né, diretamente lá na livraria Allan Kardec, tanto para sócio quanto para não sócio. E olha Exatamente. A loucura, né? O livro, o preço de capa dele é R$ 36,90, é isso? Correto. R$ 36,90. Ele vai sair por 20, é isso? Eu acho que é 46, Wilson. Não, é verdade, é R$ 46,00 o preço de capa. Então, Exato. Se você for lá normalmente para comprar esse livro, em qualquer época do ano, né, o valor dele de tabela é R$ 46,00, R$ 46,90, alguma coisa assim. Isso. Mas esse mês de fevereiro, Mediunidade dos Santos vai sair a R$ 29,90. Olha que maravilha. Então, faça lá uma visita na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, loja 5, aqui no centro de Piracicaba. Ó, e nós agradecemos você que nos acompanha, dissemos que o programa, que nós estamos aqui por vocês, né? E é verdade mesmo, o programa Visão Espírita é mantido por um grupo de amigos e amigas que, olha, uniram esforços para poder ajudar a gente a se manter. Agora a gente, né, apesar dos programas não estarem sendo realizados lá no nosso estúdio, mas o estúdio está lá ainda, tem internet, ó, eu quero lembrar, o aplicativo da União Rádio Web está aqui. Tudo isso é mantido com as doações que nós recebemos de você. Olha o aplicativo aqui da União Rádio Web. Se você não tem, baixe, entre lá na sua loja de aplicativos, pesquise União Rádio Web e baixe o aplicativo. Vamos ver o que está tocando lá agora? Vamos lá. Lembra que aí é um texto do Kardec, né? Do Kardec. Então, aparece... Dá para ouvir? Olha, é o programa Visão Espírita na edição de 2021. Então, o Alan Diniz com o Geraldo de Tarso aqui e o Luiz Pessoa Guimarães. E também pelo aplicativo, você pode agora... Essa você também não sabia, Rogério, é uma novidade para você. Agora, pelo aplicativo, você pode também consultar a agenda dos programas. Ó. Olha então, que você bacana. Olha lá, você vê no aplicativo, ó, por exemplo, aqui próximo dia 23 é o Álvaro com o nosso amigo Sérgio, que vão estar no programa Visão Espírita. Ó, na quarta-feira, dia 2, a Marina e o Wilson Garcia. Vai estar aqui. Então você pode acompanhar os seus programas aqui, tudo pelo aplicativo. E no aplicativo também tem a prestação de contas, em que você vê a situação financeira, né? As doações que você nos dá, onde ela é aplicada, né? O que está sendo pago com as suas doações. Isso é muito importante para a gente, essa transparência. Então, está passando aí na sua tela, então. O número da conta é 40832-116-5, agência 0001, banco 260. Vai aparecer lá o Wilson Roberto Garcia Júnior, que é este que vos fala, né? Ou União Rádio Web, que é o nome, né, da conta, nome de exibição da conta. Você também pode fazer um Pix para financeiro@uniãoradioweb.com.br. Já a nossa gratidão a você que tem contribuído. Como eu disse, nós estamos aqui por vocês. Então, essa oportunidade de trabalho que nós recebemos vem a partir de suas mãos. E eu quero também falar, aproveitando, que a USE de Santa Bárbara do Oeste, a USE que deu início, né, ao programa Visão Espírita no ano de 1999. Olha quanto tempo! 1999. Então, esse ano vai completar 23 anos de programa Visão Espírita. A edição de Piracicaba veio desde 2014 para Piracicaba. E nós estamos aqui desde 2014, mas desde 99 já existia lá em Santa Bárbara do Oeste e era mantida exclusivamente pela USE de Santa Bárbara do Oeste, agora pela USE de Santa Bárbara, USE de Piracicaba e pelos companheiros, como eu disse, que nos ajudam. Então, se você mora em Santa Bárbara ou visitar Santa Bárbara, não deixe de conhecer a Banca do Livro Espírita, na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. Também é muito importante, né, você adquirir os livros lá na Banca do Livro Espírita para ajudar a USE de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, meu amigo Rogério Azevedo, companheiros e companheiras. Eu quero, então, para a gente poder se equilibrar, sintonizar com os bons espíritos que estão aqui nos acompanhando, né? Eu quero chamar a Terezinha Oliveira para fazer a prece súplica e, em alguns instantes, a gente vai fazer a introdução do tema. Vamos lá? Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, linda prece sobre fé, não é mesmo? Nós estamos aqui porque temos fé, acreditamos que o essencial é invisível aos olhos, acreditamos em algo invisível, né? Não podemos ver Deus, não podemos ver, pelo menos a maioria de nós em estado normal, os espíritos, mas nós acreditamos porque nós sentimos a sua presença e nós percebemos essa presença nos acontecimentos da nossa vida, na proteção que muitas vezes recebemos, e por essa razão aqui estamos, pela fé. E o Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica muito viva, e como qualquer corrente filosófica, ele tem o papel de analisar a realidade e, a partir dessa análise, nos ajudar a nos conduzir diante dos acontecimentos da vida, sobretudo nos relacionamentos. E o programa de hoje, a gente vai trazer um tema que é complicado para todos nós. Não tem aquele que já venceu essa fase. Olha, se tiver, me apresente, que eu quero conhecer esse guru, esse mestre. Nós vamos falar sobre perdão. Né? E será que nós conhecemos realmente do que se trata, como é perdoar, né? Até que ponto nós devemos perdoar, seguindo as orientações de Jesus? E para introduzir o tema, Rogério, e irmãos e irmãs que nos acompanham, eu selecionei uma poesia muito breve de Maria Dolores. Eu quero convidá-los para me acompanhar na leitura do que Maria Dolores tem a dizer. É a arte que fala ao coração. O título é A Última Aula. E essa poesia foi extraída da obra Dádivas do Amor, psicografada pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. Sofre, pregado à cruz, o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino a arguir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humildade. Mentaliza Caná, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações sem que a dor o esmoreça. Não tem uma só pedra em que apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se enleva, ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e acompanha, quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê, lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo, e diz, sentindo o fel que as injúrias lhe trazem, perdoa-lhes, meu pai, não sabem o que fazem. Ele, que se entregara à caridade inteira, faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão, sem queixa e sem medida, é conquista de paz nos problemas da vida. Muito bem, meu amigo Rogério Azevedo, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham. Falar de perdão, como eu disse, é sempre algo complicado, não é? As nossas relações são muito difíceis, as pessoas são tão diferentes da gente. E a pergunta primeira, para a gente introduzir esse assunto, Rogério, é por que, eu diria com certa frequência, nós nos sentimos ofendidos pelas palavras ou pelos atos das pessoas ao nosso redor. Veja, e que eu estou dizendo que nem sempre esses atos são diretamente dirigidos a nós. Por que nós nos ofendemos com tanta frequência? Olha, Wilson, se a gente parasse para refletir na nossa vida, no que cada um de nós faz, do que a gente pensa, do que a gente dá valor... A resposta seria, olha, eu não sei por que a gente se ofende tanto. E cada um de nós traz um homem velho dentro da sua historiografia de vida, né? Como espírito que vai passando vida após vida e carregando suas encrencas, seus problemas e os seus conflitos. E a gente vai tentando aprender à medida que cada um de nós vai sofrendo, encontrando as dificuldades e tentando superar esses problemas que nós temos. Mas... a questão do perdão, ela é bastante importante para a gente verificar algumas coisas contidas no Evangelho e verificar se verdadeiramente tem sentido, né? Porque nós falamos sobre qual foi o ensinamento máximo de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não sabe muito bem definir o que é o amor, né? Qual a expressão do amor? E o perdão, ele é... uma expressão prática do que é se viver o amor, né? A gente doar o nosso entendimento, o significado de uma palavra que vem do prefixo per e doar, né? Que é perdonare, é doar um pouco mais. Doar um pouco mais de amor, né? Doar um pouco mais de entendimento, doar um pouco mais daquilo que nós temos do melhor de nós, né? Nas nossas relações, do que a gente precisa como relação primordial com as criaturas, é o que a gente está tentando entender como, como aquele que escolhe se ofender ou não, né? E a sua pergunta é bastante legal e importante, porque nos coloca numa, numa situação de avaliação de como cada um de nós se porta perante a dificuldade que chega, né, até o nosso colo. E se nós fizermos uma avaliação um pouco mais profunda, a gente chega à conclusão de que a ofensa é sempre uma questão de escolha, né? Nós escolhemos nos ofender ou não. Porque uma pessoa pode nos dizer um monte de impropério, um monte de bobagem, e a gente fica de boa. E saber, né, que na verdade aquilo que foi dito por uma pessoa talvez seja fruto da ignorância, do desconhecimento, ou daquilo que ela mesma carrega dentro da sua alma, porque as pessoas acabam expressando aquilo que ela tem dentro dela, né? Inclusive nós. E é interessante, porque algumas coisas nos são ditas nessa vida por pessoas às vezes próximas, por pessoas às vezes nem tão próximas, que às vezes estão na nossa família, que às vezes moram conosco, que às vezes trabalham conosco, e a gente fica bastante desagradado, bastante bravo, chateado, dependendo do que a pessoa pensa, porque nós damos importância para isso, né? E a questão de dar valor àquelas pessoas que a gente às vezes até gosta, né? Ama as pessoas, e pessoas que às vezes levam um relacionamento na sua vida, que pode ser um relacionamento amoroso, como exemplo, apenas para a gente poder entender. Às vezes ela diz alguma coisa e porque nós damos valor à opinião daquela pessoa, às vezes pega num ponto nosso, um ponto que a gente poderia falar que é um encravado, um calo, algum lugar que a pessoa, justamente por conviver conosco, sabe que ali dói, né? E nós ficamos com aquela sensação de desagrado justamente porque não esperamos que essa pessoa que tem um certo valor para a gente faça algo que a gente, de repente, não gostaria de ouvir. Mas é importante sempre que a gente observe que esses relacionamentos fazem parte da nossa vida, porque todos ainda somos imperfeitos, né? Às vezes nós pisamos no calo do outro, o outro pisa no nosso calo, e nós vamos, nesse exercício de perdoar ou desculpar, usemos a palavra que for, dependendo da gradação, que cada um aplica nessa arte de doar um pouquinho mais de amor dentro do seu processo de convivência com o outro, aprendendo como é a convivência em si, né? Porque nem todo mundo é gentil de graça, né, na nossa vida. E esse processo de aprendizado em que todos nós estamos tentando aprender a ser criaturas melhores, mais gentis, pessoas boas, é o que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia. Então, parece até que eu nem respondi o que você perguntou, né? Mas, em resumo, por quê? É uma questão muito subjetiva de responder o porquê nós nos ofendemos. E eu diria... É subjetivo porque tem a ver com cada um, né? Cada um teria uma resposta muito própria para isso. É. Muito bem. É assim, você falou sobre as nossas mazelas, a nossa situação evolutiva. Nós vivemos num mundo de regeneração e de expiação quase de lá, provas. Né? Quase lá. Rumamos para um mundo de regeneração e vivemos num mundo de expiação e de provas. Eu disse em algumas edições passadas do programa, acho que com o Álvaro, que eu li uma pergunta na revista, um texto na revista Espírita, que Kardec conversa com um espírito, acho que em Saturno, se eu não me engano, Júpiter, não me lembro, mas e pergunta como seria, é um planeta muito mais avançado do que a gente, como seria o homem naquele planeta, nós seríamos comparados ao que é para nós aqui os primatas, os macacos. Sim. Então, é só para a gente ter uma ideia da nossa condição evolutiva, isso não é vergonhoso, é um fato. Então, é nesse ponto que nós estamos. E nesse ponto, nós somos dominados, né, Rogério, por algumas mazelas morais. Entre elas, eu diria que a maior delas, talvez, eu digo a maior porque foi a mais combatida por Jesus também. Eu entendo, numa leitura subjetiva, que é uma das maiores lições que Jesus deu. É difícil você falar a lição mais importante ou a maior lição, porque também é subjetivo, né? O que fala para mim não fala para outra pessoa. Mas, para mim, é a lição da humildade. Então, quando lá na última ceia, pouco antes dele ser preso, ele se ajoelha e lava os pés dos seus amigos, de todos eles. E insiste ainda quando Pedro diz que não, mestre. Pedro se sentiu constrangido com aquela situação. E Jesus disse, queres ter comigo, né? Permita que eu lhe lave os pés. Poxa vida! Então, é um ato de humildade tão grande. Ele fala, ele discursa ali e fala sobre a importância daquele que serve ao invés de ser servido. Então, quando ele trata desses assuntos, eu entendo que uma das maiores mazelas humanas é o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. Uhum. A pessoa que é humilde, ela nunca é humilhada. Veja, não dá para humilhar uma pessoa humilde. Humilhado no sentido de menosprezado. Nesse sentido. Porque senão não faz sentido o que eu estou dizendo, né? Humilhado é a pessoa, né, que foi, que se fez humilde. Né? Mas assim, humilhada no sentido de menosprezada, diminuída. Se ele é humilde, está tudo bem para ele. Então, o que o outro fala sobre ele, ou a atitude do outro, para ele está tudo bem, porque ele não vai se ofender com aquilo. Ele reconhece que o outro é o outro e tem uma função importante na vida dele. Você falou isso, Rogério, isso também é muito importante. As pessoas têm um papel nas nossas vidas. Essa é uma das razões pelas quais nós nos frustramos com a pessoa. Mas a gente vai tratar aqui, vai entender essa diferença. Então eu posso me frustrar com a atitude de alguém que eu amo. E não adianta, né, alguém querer me falar, ah, mas o segredo é você não alimentar expectativas. Peraí, não existe isso. Qualquer relação tem expectativa. Não existe uma relação que não existe, que não tem uma expectativa mútua. É, você espera alguma coisa da outra, uma atitude humana, pelo menos, da outra pessoa. Né? E quando você não recebe aquilo que você esperava, que você julga que é o mínimo, para ela talvez não seja, mas para você é o mínimo onde já se viu. Né? Lembrar do meu aniversário, por exemplo, é o mínimo que uma pessoa que vive comigo pode fazer. Mas se ele não lembra, assim. Então, se ele não lembra, eu posso me frustrar com isso. Me desagradar, até mesmo me entristecer com aquilo. Mas a questão do perdão é outra. Né? A questão do não perdoar é alimentar um ressentimento e um rancor. É Sim. apontar para outra pessoa uma... dirigir a outra pessoa os petardos mentais, né, negativos que vão causar prejuízo para outra pessoa, muito embora para você primeiro. Então veja que nós nos frustramos, segundo esta leitura e esta subjetiva leitura também, porque nós nos sentimos mais. Nenhuma ofensa, onde já se viu a pessoa falar aquilo para mim? Quem ela pensa que ela é? Sei lá, na verdade, não me importa quem ela pensa que ela é. Eu vi uma frase recentemente, Rogério, num livro muito interessante, que não é espírita, mas é muito interessante, chama-se Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele diz que nós somos os únicos responsáveis pelo que sentimos. Isso é uma realidade. Pode parecer muito lugar comum, mas é realidade, né? O que a pessoa fala, ela pode falar. Às vezes não deva, mas ela pode. Ela pode falar o que ela quiser. E você é responsável pelo que você vai sentir com relação àquilo. Pode sentir, pode magoar até. Pode chatear, pode entristecer. Mas, segundo você falou, a etimologia da palavra, né? Perdoar. Mas eu tenho que ir um pouco mais e me libertar daquilo. E esse é um exercício que, no meu entendimento também, não é reflexo da humildade adquirida. Ah, eu primeiro me torno humilde para depois eu aprender a perdoar. Não, mas é o exercício que me torna humilde. Então, eu me esforçar para perdoar, é eu ficar ofendido, falar, nossa, onde já se viu aquele camarada fazer aquilo comigo? Não é possível isso. Mas logo mais, né, em alguns instantes depois, você fala... Pois é, mas ele é assim mesmo, né? O que, que ele pode fazer, né? E, de repente, eu também... Talvez eu tenha minha parte, minha parcela nesse acontecimento. Então, olha, desejo que Deus ilumine aquela pessoa, que vá adiante, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas a questão do orgulho fala muito alto para mim, sabe? Esse agora, Rogério... Esse é só um pequeno comentário nisso que você está falando, né? Quando a gente começa a fazer essas autoavaliações, verificar principalmente o que a gente faz e o que a gente sente como resposta daquilo que a gente fez, parece que a gente entra num modo até meio de loucura, né? Porque ficamos com a sensação de que tem um diabinho e um anjinho conversando dentro da nossa cabeça, né? Em que a gente percebe que a gente fez errado, que a nossa racionalidade diz que nós erramos. Só que o nosso sentimento fala, mas não interessa, eu quero fazer o mal para aquele fulano de tal. E se não fizer o mal, pense o mal, pelo menos, para não gastar essa raiva e não utilizá-la, né? E é interessante isso que você conversou, porque à medida que nós vamos nesse exercício de tentar domar essa dificuldade que nós temos, né? Que é o processo evolutivo de cada um, né? A gente nem sabe quando que a gente deixa de ser uma pessoa... rancorosa, uma pessoa que pensa mal, até o momento que a gente deixa de dar importância a isso, a gente não consegue nem precisar, dentro de uma vida, uma característica ruim que a gente deixou de ter, né? Tamanho o esforço que a gente vai vivendo e parece que o negócio vai escasseando, rareando, até um momento que a gente se liberta mesmo, né? Como você disse, a gente se liberta daquilo e também não tem mais tanta importância. E o importante foi ter vivido aquilo, né? Experienciado, ter sentido bastante dor, né? Porque a dor nos leva a ser pessoas melhores nesse nosso estágio de compreensão das coisas. Então é bacana isso. É. A dor bem vivida, né? Bem experimentada. Né? A dor vivida com consciência, com a aceitação. Né? Mas, Rogério, vamos lá. Olha, na parte prática mesmo. Uhum. Alguém me ofende. Então, quando eu me proponho a perdoar essa pessoa, eu estarei negando essa ofensa? Eu estarei negando que ela tenha me ofendido ou o ato que ela cometeu? Ou seja, eu estarei negando a responsabilidade do outro naquele processo que me feriu? Não, a responsabilidade do outro é do outro. E a responsabilidade nossa é conosco. A única pessoa que nós podemos ter uma certa ingerência na vida somos nós mesmos, né? E essa dificuldade que você falou aí, de a gente ter essas reações de frustração, de dificuldade com as pessoas, são justamente porque a gente gostaria de controlar a atividade do outro. Coisa impossível, né? Porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, tem as suas escolhas, tem a sua experiência e, por esse motivo mesmo, cada um escolhe o errado que tem da sua própria vida. Se nós somos ofendidos por uma pessoa, o primeiro ponto é que a gente aceita a ofensa, né? Seja ela qual for. Depois que nós aceitamos a ofensa, nós podemos até fazer o exercício de tentar diluir inicialmente aquela ofensa. Porque no nosso processo a gente se ofende mesmo com algumas coisas, porque nós somos ainda muito mais ou menos, né? Nós ainda não somos espíritos à la Chico Xavier, né? E nós aceitamos a ofensa porque, por enquanto, é o nosso estágio evolutivo, a nossa condição. Mas a gente pode até deixar para lá, conseguir diluir, fazer um exercício em que tire aquilo da nossa cabeça e da nossa vida, né? Da nossa dinâmica de vida. E deixar passar nos leva também a compreender que o perdão em si é não devolver o mal com o mal, né? E não devolver o mal com o mal também é uma escolha, e às vezes uma escolha sofrida para aquele que opta por não devolver o mal, né? e compreender que algumas frases que Jesus um dia disse tem bastante sentido, né? De falar, aquele que te ferir numa face, dá-lhe a outra, tal, né? E essas aplicações nos levam, essas medidas práticas dentro da nossa vida, nos levam a contextualizar algumas falas de Jesus e tentar encaixar na nossa vida e ver que tem muito sentido, que é muito apropriado na aplicação de como é se bem viver. Mas o outro fez aquilo que nós poderíamos chamar até de errado, mas todas as pessoas carregam a responsabilidade daquilo que fazem, não é? Tanto o que fizerem de bem quanto de mal. E cada um de nós, como construtor do seu destino, como responsável da sua própria vida, terá de encarar tudo aquilo que tenha feito de bom, mas também aquilo que não tenha feito de tão bem. E refazer justamente aqueles caminhos que foram feitos erradamente. Causar uma dor em alguém nos leva a um comprometimento perante a vida cósmica, perante as leis divinas, porque elas funcionam dessa maneira. E aí a gente até se pergunta, nossa, mas minha vida estava uma desgraça, né? Hoje eu só tento ajudar todo mundo, então talvez a nossa contabilidade, a nossa conta divina, se nós pudermos chamar assim, fazendo uma analogia bancária que nos é muito apropriada, talvez esteja bastante negativa, né? E a nossa dinâmica de vida, de aplicação do amor, é o que vai gerar um pouco mais de crédito nessa nossa conta, né? Até o momento em que a gente pare de dever e comece a ser credor da divindade, né? E aí, de repente, só coisas boas começam a nos acontecer, né? Mas esse processo é o processo dinâmico chamado vida, né? Que, nesse momento, para nós é bastante complicado, porque todos somos devedores, né? Pois é, olha, nessa conta aí, eu estava pensando enquanto você dizia, e pensei, olha, ainda bem que esse credor é um credor compassivo, misericordioso, porque nessa conta a gente não paga juros. Você percebeu isso? A gente só paga pai para filho. Né? É de pai para filho. Não tem juros nenhum. Ainda assim a gente não dá conta de pagar. Nossa. Né? Dividido em suaves parcelas. Cada encarnação a gente traz uns boletinhos daquela. Para aquela existência, né? E se não tomar cuidado, Rogério, a gente volta para lá com mais boleto do que quando chegou. Nossa, deixa para lá, né? Verdade. O Rogério, você falou aí sobre desculpar, e a gente vai trabalhar a diferença das palavras aqui. Então, a próxima pergunta é a seguinte: perdoar o ofensor é o mesmo que desculpar o ato? Então, é parecido com a pergunta anterior, mas não é. Tá? A palavra desculpa, né, uma das suas definições é justificativa. E justificativa é tornar justo, né? É tornar um acontecimento ou um evento pela justiça dele. E ele ocorreu por uma razão justa, né? Então, isso seria desculpar, então. Então, perdoar o ofensor é o mesmo que desculpar o ato, isto é, compreender que as razões dele foram justas? Olha, eu diria até que não, viu, Wilson? Porque nós podemos desculpar um ato falho que nos acontece por uma medida de alguém que pode... E é engraçado, porque nós entramos num negócio tão subjetivo e numa filosofia que é difícil até de se explicar. Porque, no final das contas, a gente fala, depende, né? E desculpar algo que nos foi feito, você pode até desculpar, só que carregar dentro da alma aquela sensação de vingança ou aquela coisa que nós queremos devolver aquele mal ou, de repente, devolver... Coisas que a gente fala, assim, sabe? O que é seu está guardado. Ou então, nós, como bons espíritas, nós falamos, como os bons espíritas, nós falamos, olha... Eu desculpo ou eu perdoo, para mim está tudo certo, mas Deus há de me vingar, porque você fez errado. E aí nós expressamos muito daquilo que nós trazemos dentro da própria alma, tentando até terceirizar para Deus um processo meio de vingança por aquilo que nós sofremos ou a dificuldade pela qual nós passamos. Mas nós podemos utilizar, dependendo do nosso nível de conhecimento, do nosso nível de compaixão, do nosso nível de entendimento, classificações que nos levam a achar que algumas coisas são até justificáveis. E quanto mais rigorosos nós formos na avaliação do outro, porque nós somos bastante assim também, nós utilizamos um rigor tremendo para tentar fazer um escaneamento da vida do outro, né? E para nós a gente passa o pano bastante tranquilamente, né? E para o outro, a gente falaria, não tem desculpa, é impossível justificar algo assim que tenha acontecido dessa maneira, porque a pessoa, às vezes nós até falamos, a pessoa é espírita, como é que pode? Como é que pode ser espírita? E a gente até utiliza esse jogo de palavras, né, para tentar justificar que a pessoa deveria de estar num patamar um pouco melhor do que está, ao nosso ver, né? E às vezes a gente deixa de ver que também em alguns patamares nós estamos nos degraus aí bem complicados, viu? E então, eu diria que não, né? Sintetizando toda essa conversa, nós poderíamos até justificar ou não, que depende muito mais daquelas experiências que trazemos dentro da nossa própria alma, e a questão do perdão seria, na verdade, essa escolha que cada um de nós faz de querer devolver o mal com o mal ou não, o mal com o bem, né? Compreendendo também, em ambas as situações, qual o nível de compreensão da pessoa que nos causa uma ofensa ou que dá uma patinada ou escorrega na casca de banana, assim, que faz parte, né, do processo evolutivo de todos nós, né? E não pense que é fácil, porque nós estamos falando aqui, porque nós também que temos as nossas próprias vidas, às vezes a gente também pisa no tomate facinho, né? Porque nós também somos bastante falhos, né? Interessante o que você disse, Rogério. Lembra muito aquela passagem da mulher adúltera, que Jesus... onde estão teus acusadores, mulher? Eles se foram, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Isso é, houve o perdão, mas não, Jesus não justificou. Ele poderia ter dito a ela, eu compreendo a sua situação também, né? Possivelmente seu marido, né, mereceu tal coisa ou não, isso é justificar aquele ato. E nem tampouco ela tentou justificar o ato. Eu fiz tal coisa, por que tal coisa, ou por quê? Não. Isto é, aquilo está registrado como um erro, como você disse na sua primeira resposta. Está errado, vai ter consequências, então... Eu só não me aprisiono a ele, só isso. Então, novamente, o perdão como um ato de libertação, mas isso, a desculpa, a justificação é entre quem cometeu o erro e a justiça divina, já não tem nada a ver com a gente mais, o ofendido. Sim. Eu gosto muito dessa visão, sabe, Rogério? Eu gosto muito de imagens para poder entender as coisas. Quando alguém que está diante de nós, pense lá num desenho de duas pessoas aqui. Ó. Ele está diante de nós e ele nos ofende. Ele consegue um comprometimento entre ele e a lei divina. Tá? É vertical. Aí eu estou desse lado aqui. Ele me ofendeu. Eu me sinto ofendido. Onde já se viu ele me ofender como ele me ofendeu? Aí eu faço o quê? Fico alimentando um ódio danado contra ele, desejando que ele tenha o que é de merecimento dele, que a justiça de Deus, entre aspas, seja feita, que, na verdade, você quer a vingança, você não quer a justiça. Desejando mal para ele. Aí você sabe que a outra lei de Deus é perdoar os vossos inimigos. Né? Então, o que acontece com você aqui? Você arruma um outro comprometimento, também vertical, contra a lei de Deus. Em resumo, tá os dois aqui, tá os dois comprometidos. Não tem ninguém que escapa. Ele porque ofendeu e você porque se ofendeu e que deseja o mal de volta para ele também. Então, nunca foi. A questão nunca foi horizontal. A questão sempre foi vertical. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Né? Então, se quando a pessoa fala alguma coisa e você perdoa, você segue o seu caminho. E ela segue o caminho dela com as consequências do ato que ela fez. Agora, Rogério, a coisa complica um pouquinho mais. A coisa vai complicar um pouquinho mais, Rogério. Estamos falando em perdoar o colega de serviço. Fez uma fofoca contra você, né? O parente que não te convidou para um aniversário do sobrinho. Sei lá, a gente está falando de coisas desse gênero. Cada um, né? É o que a gente está passando pela nossa mente agora, mas eu quero propor uma situação né, um pouco mais grave. Então, é possível perdoar pessoas abusadoras, aquelas que são nocivas realmente, aquelas que reiteradamente nos fazem mal. Não seria melhor nos afastarmos dessas pessoas? Como fica o perdão nesse contexto? Olha, Wilson, eu vou responder a sua questão e me veio até um outro questionamento que talvez nos instigue a pensar um pouquinho mais longe. Se afastar de um abusador é uma medida de inteligência, não é uma questão relacionada ao perdão. O perdão é muito mais atrelado à compreensão do que um abusador, de repente, pode nos ter feito, que nos magoou, que nos tornou vítima de uma situação infeliz e não devolveu o mal perante essa situação. Porém, Deus nos dotou também de uma inteligência, né, para notar quais são as situações tóxicas, problemáticas e complicadas em que a gente escolhe vivenciar ou não. Né? Um instinto de preservação, né, Rogério? Exato, exato. Cada um de nós, e principalmente como espíritas, nós colocamos uma palavra acima de muita coisa que nos passa, né, que é a lucidez. Todos nós necessitamos de aplicar um pouco do que seria essa lucidez em toda a dinâmica da nossa vida, né? E não é porque nós perdoamos uma pessoa que a gente tem que viver grudadinho com ela o resto da vida e dizer, ah, eu perdoo, então nós nos colocamos por escolha própria numa situação de vida ou numa situação relacional que é extremamente complicada, né? E, evidentemente, que nós desejamos tudo de bom, mas a gente sabe que existem pessoas que têm um comportamento, uma personalidade problemática que nos leva a compreender que a vida vai se encarregar dessa pessoa, que pode não ser nessa vida, que pode ser numa outra vida, mas que o futuro será complicado, porque nós estamos dentro de uma dinâmica e uma das leis divinas que impera na nossa vida e no nosso processo evolutivo é a lei de ação e reação, né? Em que cada um de nós pode escolher ser do jeito que quiser, mas também será responsável por aquilo que faz, né? Mas também Jesus, ele disse uma coisa muito importante, Wilson. Ele disse que não há males que não possam ser perdoados, né? Por mais difíceis que possam ser algumas escolhas, e posso utilizar até como exemplo a vida de Judas, né? O processo evolutivo de Judas, que se sentiu muito culpado por ter, eu vou utilizar essa palavra, né, que daria, só a palavra em si já daria uma discussão inteira de uma rádio web, né, em que Judas teria traído Cristo, né, e nós utilizamos, né, até como sinônimo, né, de traidor Judas, né, para as pessoas. E ele, na sua historiografia de vida, depois de ter se sentido culpado, se matou, e a primeira coisa que Jesus foi fazer foi buscar ele nas regiões trevosas, porque ele tinha ido para lá, né? Olha o grau de entendimento de Jesus das coisas, né? E a gente logo fala, não, devia ficar lá 3 milênios queimando no fogo, porque merece, porque é assim, né? E à medida que Judas foi passando também as suas experiências de vida, reencarnando, culminou até seguindo os caminhos de Jesus, né? Como Joana D'Arc, na sua última encarnação, né, e refazendo todos esses caminhos, né? E nós podemos observar nessas situações que existem males que, para nós, na nossa medida de entendimento, na nossa compreensão, são imperdoáveis, né? Nós falamos isso. Tal coisa eu não perdoo. E posso utilizar até um exemplo que pode nos ser como compreensão e avaliação do nosso processo de até onde vai nosso amor. Por exemplo, você falou de abusador e me veio à cabeça, abusador de crianças, por exemplo, abusador sexual. Quantos de nós vai falar assim de boa ou tranquilamente? Não, eu perdoo, tá tudo tranquilo. Nossa, é um ato que está num nível de entendimento, de amor, que eu acho que para quase todos nós chega até o incompreensível, né? Esse entendimento de amor, que seria amorosidade ou a chance do perdão, né? Porque medidas como essas nos levam a verificar mais ou menos qual que seria a gradação do perdão, né? Porque a gente pensa, poxa, o perdão é uma palavra. Alguém que vem e nos esbarra ou derruba um copo de refrigerante na nossa roupa e a gente fala, ah, eu perdoo. Mas é um negócio que está tudo tranquilo, né? Mas e um perdão, por exemplo, de um pai para uma pessoa que abusou, por exemplo, da sua filha? Qual o nível de entendimento do perdão que deveria de ser verificado por uma pessoa que passa por uma situação dessa, né? Então, essas são as gradações, né, que nos levam a pensar no entendimento da própria vida. E, às vezes, até nós mesmos cometemos tantas atrocidades em outras situações, em outras vidas, em outras personalidades que nós um dia estivemos, que estamos colhendo hoje, né? E a gente tem que pagar meio que parceladamente esses erros e essas desacertos que nós fizemos dentro de um processo de perdão, de auto-perdão e de perdão da divindade para conosco. Mas no perdão também não significa isenção de responsabilidade. Esse microfone. Muito interessante. Você até antecipou a próxima pergunta, né? Mas foi importante, você já falou um pouco sobre esse tema. Ó, próxima pergunta está aí na tela. Existem erros ou faltas imperdoáveis? Como uma mãe que tem seu filho, um filho de 5 anos atropelado e morto por um motorista embriagado enquanto a criança brincava numa calçada. É uma situação terrível. Né? Você falou aí da questão do abuso sexual contra crianças inocentes. Outra situação absurda da gente pensar. Então, é claro que a receita é a mesma para todo mundo, né? A poesia que eu li no começo, né? O homem estava pregado numa cruz, ele estava se esvaindo em sangue, ele estava, né, sofrendo dores horríveis, e ele faz uma prece e pede para que Deus perdoe aqueles ignorantes que puseram-no naquela condição. Pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, é claro que esse é um exemplo da situação ideal, que daqui a alguns milhões de anos a gente vai alcançar. Sabe, mas né? hoje é difícil. Mas pelo menos a gente sabe qual é o caminho, né? Sim. O caminho é alcançar isso daí. Você sabe que deve perdoar. Mas aí, com base nisso, a gente vai então concluir que algumas questões não serão totalmente dissolvidas, como de fato não são. Sim. É, então, existem nós que estão firmemente atados entre muitas pessoas. Isso entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e desencarnados. Tem pessoas, a gente fala que perdão é se libertar, tem pessoas que estão amarradas umas nas outras. Não conseguem dar um passo, passar um dia sequer sem pensar na outra, sem desejar mal para outro, sem desejar justiça para outro, sem pedir para Deus nas preces, Pai, dá justiça para ela. É. Nós sabemos disso. Então a pergunta é: quais são as consequências, Rogério, do ponto de vista espiritual, da ausência do perdão em nossas vidas? As consequências, eu diria que a principal consequência é que cada um de nós escolhe se machucar, né? É uma escolha. É uma escolha de que cada um de nós... Porque a falta do perdão é nós carregarmos um lixo dentro de nós mesmos, ou uma brasa acesa, todos os dias, como você mesmo disse, esperando que essa brasa queime o outro. E do ponto de vista da compreensão e da inteligência, nós vemos que isso... É uma medida de inteligência perdoar. Como você falou, né? Às vezes a falta do perdão nos atrela à pessoa, né? Porque a pessoa que odeia quer estar perto do odiado, mas quer estar perto para fazer mal a ele, né? Mas olha que coisa... É uma coisa até meio maluca que nós sentimos, porque nós não gostamos de uma pessoa, mas a gente quer ficar colado nela. E, se possível, que ela passe bastante mal, bastante dificuldade, bastante perrengue, para a gente se sentir feliz. Só isso. E quantos casos nós não acabamos sabendo de que amarram a vida da pessoa, né? Nos impossibilitam de crescer e de a gente mudar de nível de pensamento, de nível de entendimento da vida, porque a gente não solta o bendito, né? A gente até lembra daqueles... Eu sei que aqui, de repente, o pessoal vai ter até dificuldade, né? Mas tem uns benditos que a gente fala na hora lá do altar, né? Ah, aceito, né? E depois de um tempo, a gente fica até impressionado com essa dinâmica do que ocorre, né? E do que acontece. E, às vezes, vive uma vida de gato e rato dentro de casa, né? E, às vezes, um assume a postura de rato e depois troca um pouco durante um tempo e vai vivendo dessa maneira. Só que não larga do osso, né? E a nossa dinâmica de vida é apenas um exemplo, né? Que a gente fala, poxa vida, é muito similar com o que acontece, né? Todos somos humanos, todos pensamos dessa maneira, independente se a gente está aqui na carne ou se nós estamos do outro lado, em outro nível vibratório, como desencarnados, né? Ou sem essa roupagem física, né? Os nossos pensamentos, sentimentos são exatamente os mesmos, né? E guiam nossas ações, inclusive. Né? Nós poderíamos até falar, poxa vida, o que nos guia é o que nós pensamos, né? O que nós desejamos, e às vezes a gente nem sabe o que deseja. Então é muito prudente que nós façamos um exercício de autoavaliação para perceber os pensamentos que nos guiam diariamente, né? Porque o pensamento central da nossa vida é o que determina o que cada um de nós é, o que cada um de nós quer, ou para qual caminho cada um de nós vai seguir. E, via de regra, estão atrelados a pessoas, geralmente, né? Os nossos objetivos necessitam de ter o contato pessoal, porque nós vivemos como uma sociedade. Por isso mesmo, como diria até Kardec, se ao perguntar se é uma lei natural, né, a lei de sociedade, e a resposta foi objetivamente sim, é uma lei natural. E como uma lei natural, cada um de nós necessita de evoluir através das experiências que terá com as outras pessoas. Evidentemente que algumas patinadas que nós damos, a gente se atrela às pessoas sempre pelo amor, né? Pode ser o amor da amorosidade, que a gente gosta, quer viver junto, que são pessoas muito legais, mas o amor ferido também, ele é muito válido para a gente compreender que, às vezes, o amor ferido torna-se o ódio, né? E a gente se atrela à pessoa durante muito tempo, até a gente compreender que necessita de refazer esse caminho. Olha, interessante. Tem uma companheira aqui nos acompanhando, a Deise, e eu, durante um bom tempo, participei com ela de trabalhos mediúnicos. E eu vou dizer para vocês, viu, Rogério, né, e amigos que nos acompanham, a Deise está aí também, quantos casos, eu acho que, se não a totalidade dos casos, eu acho que a totalidade dos casos, sim, que nós conversávamos com irmãos já desencarnados, em processo de busca por vingança. Então, quando eu digo a totalidade, eu não me lembro, eu estou tentando me lembrar de um caso que não fosse esse, de um espírito perseguindo o outro e prejudicando o outro, eu acho que eu não me lembro, não consigo me lembrar. Sim. Todos os casos eram semelhantes, em situações diferentes, em tempos diferentes, com personagens diferentes, mas tudo baseado na falta do perdão. Então, se a gente pode dizer que se há a consequência no âmbito espiritual de você não perdoar, é simples. De duas, uma. Ou você vai ser perseguidor, ou você vai ser perseguido, com certeza. É por aí. Por quê? Se você não perdoar, você vai ser perseguidor. E se agora você está encarnado e aquela pessoa a quem você dirige seus ressentimentos também está encarnada, morando numa outra cidade ou num outro bairro, tudo bem, vocês não se veem. Agora, tenta imaginar no plano espiritual que nós nos movimentamos, nós estamos onde estão os nossos pensamentos. Por isso a importância da encarnação, para que você possa viver em meios diferentes, possa aprender coisas diferentes, com pessoas diferentes. Você imagina, você vai ficar colada, você fica pensando naquela pessoa, você vai ficar colado naquela pessoa. E toda delícia, vez que você, né? Toda vez que você vê uma coisa boa acontecendo com ela, você vai desejar um mal para ela. Imagina como você vai ser feliz. Dia e noite, a felicidade que você vai viver. Então, é um tormento. Não perdoar é deletar deletério, faz mal para quem está encarnado, porque vai ficar doente fisicamente, faz mal para quem está desencarnado, porque vai permanecer doente. Até a próxima existência, vai renascer doente novamente. É uma sequência tão grande, tanto que nos trabalhos mediúnicos, o nosso trabalho maior era incentivar o perdão. Era falar, perdoa, perdoa, ela não sabia, perdoa por você, não perdoa por ela, ah, mas ela não sei o quê, ele não sei o quê, não, mas não é ele ou ela, é você. Dá uma chance para você, vai para outro lugar lá, vai aprender novas coisas, vai viver outras experiências, a vida é grande para você ficar aprisionado com isso. E nós, hoje, encarnados, muitas vezes, a gente não percebe que está fazendo isso. Porque, como eu disse, estamos separados fisicamente e acreditamos que estamos vivendo uma vida diferente quando não estamos. Estamos vivendo uma vida aprisionados com aquelas pessoas que são objetos do nosso ressentimento e da nossa mágoa. Julgamos ser livres, mas não somos livres. A liberdade que tanto se busca e que tanto se defende, ela não existe por uma simples questão de escolha própria. É. Né? E quanto ao que você falou, Rogério, você falou sobre o casal, né, a dificuldade do casal. A gente está tão sintonizado aqui no programa, Rogério, que, olha, eu tinha uma pergunta que é exatamente essa. Olha aqui, ó. Nem combinamos nada, hein? Nem combinamos, gente. Ó, eu nem mandei as perguntas para o Rogério, tá? Para vocês saberem. Eu não mandei, o Rogério não recebeu. Quais são os limites entre o perdão e a permissividade? Olha, uma pessoa que tenha sido traída reiteradas vezes por seu companheiro ou companheira deverá aceitar essa situação em nome do perdão sem limites? Já que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, né, Rogério? Você falou um pouquinho sobre isso já, mas são 20 horas. Esse é um fato muito comum. As pessoas sofrem muito por conta disso. Relacionamentos conjugais, é um problema muito grande na vida de muitas pessoas. Responde, Rogério, é essa pergunta de forma bem objetiva, né? Para a gente poder sair, terminar o programa com essa visão clara dessa situação. Entre perdão e permissividade, você que sofre com alguém, qual é o limite de perdão, né? E que relação tem o perdão com essa permissividade? Resposta prática. Foi traído? Ah, eu perdoo, então não traia. Mas seja também inteligente, porque se é uma situação reiterada, porque a pessoa pensa dessa maneira, porque quer levar uma vida assim, deixa a pessoa seguir dessa maneira, porque entra igualmente naquele contexto em que a gente fala, poxa, seja inteligente então, né? Avalie que, pô, não vale a pena, de repente vai ser uma situação que não tá legal, não funciona dessa maneira, e a vida se encarrega de trazer a felicidade pra gente novamente, dependendo da escolha que a gente tiver. Olha que maravilha, é exatamente isso, Rogério. Você pode perdoar, né? Perdoar não tem nada a ver com se manter no lugar. É. Né? Perdoar tem a ver com não alimentar mágoa ou desejo de vingança ou desejo do mal, mas também não tem a ver com você ficar submetido àquela situação, né, degradante, que vai lhe fazer mal, que vai lhe prejudicar. Veja que essa vida é uma escola. Se você vive uma situação e daquela situação você não extrai nenhuma lição, você não sai melhor em nenhum aspecto, não viva aquela situação. Vá aprender outra lição. Nós temos muitas lições a aprender nessa terra. É. Muito. Vamos aproveitar a nossa vida. Mas perdão sem limite, sim. Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Traiu, perdoa, traiu de novo, perdoa, traiu de novo, perdoa, mas vai embora. Exemplo mas prático. Mas perdoa, né? Ainda assim perdoa, eu quero que você seja feliz, de coração. Né? Boa. Eu só não quero continuar vivendo dessa maneira. Isso aí. Porque não me faz bem. Como eu disse no começo, Rogério, é um assunto muito complicado, né? É muito difícil, mas o Espiritismo nos dá a chave para o entendimento, sobretudo quando a gente toma conhecimento das consequências espirituais, do quanto isso gera problemas. Eu li certa vez, Rogério, faz muito tempo, eu não me lembro qual foi a obra, mas eram duas irmãs que viviam de encarnação em encarnação, tentando se perdoarem, tentando se desconectarem daquele ódio e rancor e mágoa que nutriam uma da outra, mas a cada encarnação aumentava, Rogério. A situação se tornou insustentável. Sabe o que aconteceu com elas? Elas nasceram como gêmeas siamesas, aquelas num corpo só, Rogério. Olha, pois imagina uma situação dessa, cara. Você tem que, por meio da você ser forçado a ter que lidar com uma situação que você não quer, porque a divindade te dá essa opção, né? Deu quantas vezes? Imagina duas personalidades num só corpo. Imagina como você tem que aprender a abrir mão. Eu vou para lá. Não, eu quero ir para lá. Não, eu vou para lá. Eu comando a perna, eu vou para lá. É bem assim, né? Pense bem, Rogério. Então, olha, amigo e amiga. Faça certo. Vamos nos esforçar. Eu sei que é difícil, para mim é muito difícil também. Vamos nos esforçar e devagarzinho, dia após dia, a gente vai aprendendo, até que chega num ponto que você nem percebe, que você nem está lembrando mais das coisas que as pessoas, né, supostamente, do mal que as pessoas supostamente lhe fizeram. 20 horas e 5 minutos, um papo delicioso. A minha gratidão, Rogério, por sua presença, por essa conversa tão gostosa, em que tanto pudemos aprender. A minha gratidão a você que está na sua casa, pela compartilhar conosco dessa hora também de programa Visão Espírita. E o meu desejo de que cada um de nós possa aproveitar cada lição que Deus nos oferece, que surge no nosso caminho, até mesmo as dificuldades, que nós possamos transformá-las, essas dificuldades, em lições. E temos a mente clara, podemos aprender e podemos mudar racionalmente, que então exercitemos essa nossa potencialidade, essa nossa capacidade. Pois nós estamos no começo da jornada entre o átomo e o arcanjo. Então é preciso abrir mão de certas convicções que até então nos dirigiram, de certas violências que até um determinado momento foram necessárias e hoje não é mais. Então que nós possamos olhar o mundo com bons olhos, com benevolência, com indulgência. E se faltar benevolência e indulgência em nos ofendermos, que possamos perdoar. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente está cumprindo com a orientação de Jesus, quando ele diz, brilhe vossa luz. Pois a nossa luz é individual, é pessoal. Olha, minha luz é minha luz. Quando a gente desencarna, né, Rogério? Não dá para emprestar a luz um para o outro. A gente segue com a nossa luz. Então, aqui, encarnados, a nossa luz se constrói amando os outros. Veja bem, quanto mais amar e quanto mais bom eu for para os outros, bem eu possa produzir, mais luz eu serei. Não é que eu terei, mais luz eu serei. Mais leve eu serei, tanto em vida quanto depois dessa vida material. Então, minha gratidão, desejo de uma excelente semana, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz para vocês. E passo aqui, Rogério, para você, para suas derradeiras considerações, e peço para você fazer uma prece para a gente encerrar. Eu finalizo também esse nosso bate-papo com um sentimento de alegria, de gratidão, e principalmente retomando aquela palavra que começamos aqui na nossa conversa, o agradecimento aos amigos que estiveram conosco, que acompanharam as nossas reflexões, que pensaram nas suas vidas, mas também que ainda estão em situações que nos levam a pensar que o perdão é algo bastante difícil a se fazer e se exercer. Assim, eu também agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos hoje gastando esses minutos na nossa avaliação, no nosso modo de ser e de viver, mas também pensando naqueles que são principalmente as pedras nos nossos caminhos, pessoas que poderíamos dizer que são os nossos ofensores, que possamos de coração pensar nessas pessoas nesse momento e avaliar que cada um de nós ainda encontra-se num patamar de compreensão da vida diferente, inclusive nós, que tenhamos essa fé, essa coragem no futuro da vida, de que tudo tem o seu caminho, tem o seu porquê, e tudo tem aquele caminho que Deus colocou na nossa vida. Que tenhamos uma noite abençoada na nossa vida, nos nossos lares, para pensarmos no quão é bom é aplicar o perdão. E se tivermos ainda em dúvida, que façamos a experiência de exercê-lo na nossa vida. Mesmo que de uma maneira singela, sucinta, que tenhamos a coragem de dar esse primeiro passo. Um grande abraço a todos os amigos e, quem sabe, numa próxima oportunidade, estaremos juntos aqui com os amigos queridos, pensando, avaliando a nossa vida e discutindo também sobre o Espiritismo. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima.